de rimar, Deus o diabo. Agora tenta ser feliz fazendo o errado. Céu, inferno, não rimo na escrita. Irmãos baratina, tentação segue e contamina. Olhos fechados numa arena de esgrima. O cofre aberto não transmite alegria. Tente falar você a língua de um vencedor, se tuas atitudes não têm nenhum valor. Qual é a cor de Jesus, quem sabe? Quem tava lá, por favor, me fale. Muitos que eram pra somar, venha nós pra subtrair. Mal intencionados, querem me destruir. Com um ódio no coração, tente praticar o amor. Hipócrita demonstra paz só quando sente dor. Aí chama por Deus, ora, chora. Se arrepende, até perde misericórdia. Tipo os que sofrem, e pagam preço. Já outros conspiram, e tem um preço. Pedra de tropeço, dividir o reino. O filho de Deus é Jesus, não o dinheiro. Do ímpio, vejo um sorriso. Luz, jura, champanhe. Mesmo assim que Deus lhe acompanhe. Muito mais que diamante, é o caráter de um homem. Corra atrás da sua paz, ela não tá longe. Porra atrás, sozinho ninguém nunca vai ter a paz. Porra atrás, depende de você, Cristo Barrabás. Porra atrás, sozinho ninguém nunca vai ter a paz. Porra atrás, depende de você, Cristo Barrabás. Vai, porra atrás, honra ou vergonha. Não desista, tipo herói que desaponta. Um futuro reluzente, brilhante. Ser chamado de senhor ou de assaltante. Se assentar com reis ou em meio aos covardes. Se corromper por apenas alguns quilates. Vai, tente rimar a verdade e a mentira. Depois tente ser feliz coberto de hipocrisia. Se declina a vontade de viver. Fracassado é aquele que não pensa em vencer. Vai saber o que se passa em várias e várias cabeças. A inveja, o amor, o sonho, as tretas. Veja, o caminho é apenas um a seguir. Tá perdido, vem comigo, é por aqui. Sou como a pá, em meio à multidão. Alma, pensamento e a fé no coração. Então vai, corra atrás, faça sempre o melhor. As lutas são grandes, mas Deus é maior. Quando você pensa que tá tudo acabado, a vitória vem do alto e pode crer que sim. É necessário sonhar, o milagre vem quando passamos a acreditar. Corra atrás da sua paz, insista. A vitória vem com luta, não desista. Corra atrás, sozinho ninguém nunca vai ter a paz. Corra atrás, depende de você, Cristo Barrabás. Corra atrás, sozinho ninguém nunca vai ter a paz. Corra atrás, depende de você, Cristo Barrabás. Vai, tente rimar o amor e o ódio. Quem você vai representar lá no pódio? Na hora H da vitória, quem você vai ser? O justo verdadeiro vai deixar se corromper por dinheiro? Quanto vale o amor da sua mãe? Ou por droga? Quanto custa brindar com champanhe? O inferno oferece tudo aquilo que você quer. Depois de um segundo rouba até a sua fé. Longe da maldade, eu só queria entender. Se eu pudesse mudar o mundo, vou escrever. Vou falar das coisas que sonhei na minha infância. Vou cantar o mundo mais bonito pras crianças. Se Deus pode me ouvir, eu sei que sim. Abençoado seja este momento aqui. Da hora é saber que a multidão ainda acredita que um dia bom amanhece no outro dia. Vai, corra atrás, negou, assim que faz. Longe da guerra, pregue e viva a paz. As palavras de encorajamento de Luther King é inspiração pra nós ir até o fim. O coração sabe que é preciso sonhar, e pra fazer acontecer primeiro tem que acreditar. Então vai, corra atrás da sua paz, insista. Cabeça erguida, varão, não desista. Corra atrás, sozinho ninguém nunca vai ter a paz. Corra atrás, depende de você, Cristo Barrabás. Corra atrás, sozinho ninguém nunca vai ter a paz. Corra atrás, depende de você, Cristo Barrabás.